tirando onda aí com o meu ex-namoradinho, passando na boca que era minha. Trouxa pra passar ciúme em mim outra vez. Não dou um mês, parece até replay. Tá achando que é 0 km, mas eu já rodei. Ele te beija gostoso, dá um abraço cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele te beija gostoso, dá um abraço cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Faz a noite inteira, pede pra falar besteira. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Aprendeu com a mãe. Mas eu não dou um mês, parece até replay. A gente larga, ele arruma uma trouxa pra passar ciúme em mim outra vez. Não dou um mês, parece até replay. Tá achando que é 0 km, mas eu já rodei. Ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. É, Maraísa, cabuloso. Eu que ensinei. Tá tirando onda aí com o meu ex-namoradinho.